deixei fugir mais o meu coração. Falou mais alto e me fez voltar. Um grande amor a gente não esquece, ele é presente em qualquer lugar. Eu tô chonado, tô doidão por ela. Qualquer espinho se transforma em flor. A alegria fica diferente ao desfrutar um verdadeiro amor. Na cama que eu deito, ela dorme também. Amor deste jeito, sem preconceito, me faz muito bem. Até a toalha, que coisa mais bela, o amor revelando, pois vai enxugando meu corpo e o dela. Por causa dela eu já pisei na bola, mas foi um erro que tornou virtude. Quando o amor é puro e verdadeiro, ele perdoa certas atitudes. Por algum tempo eu vivi sem ela, fiquei doente, entristeci na dor. Sou fogo e ela é a brasa, a nossa vida é uma explosão de amor. Na cama que eu deito, ela dorme também. Amor deste jeito,